verdadeiro mal, o verdadeiro mal está em si. Todo mal está em si, dentro deste homem. Ele é sua própria salvação e seu próprio demônio. Tantas conquistas do homem sobre o chão, que me importa ver o homem assim enganar com palavras e se deixar levar pelas mentiras, pelas mentiras dos que se aproveitam da inocência, da ignorância.